Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Mais uma vez nesta casa, momento de grande alegria. É sempre feliz podermos falar do Evangelho, podermos falar desse conhecimento espiritual que nos ilumina, que nos direciona em nossa evolução. O nosso tema da manhã: Jesus e você há 2000 anos. A qualidade dos ensinamentos de Jesus. Muitas pessoas pensam, em alguns momentos da sua vida, o que elas faziam quando Jesus esteve encarnado. Quando ele passou por esse planeta, se revestiu de um corpo físico, e pensam, o que eu fazia na minha evolução, na minha história, nessa longa jornada que nós já temos aí, de milhares de anos, de seres que vimos reencarnando inúmeras vezes, alternando a nossa vida material com experiências no mundo espiritual. O que nós fazíamos naquela época? Porque nós já somos espíritos milenares. Nós já somos espíritos que temos centenas de milhares de anos de história, de vivência, de luta, de sofrimento, de dor e também de alegrias, também de progresso, também de crescimento. Porque se não tivéssemos evoluído nada nesses milhares de anos do nosso início até agora, nós seríamos seres ainda completamente embrutecidos. Nós estaríamos vivendo como os primeiros humanos viviam. Então nós temos algum progresso, nós já realizamos alguma conquista espiritual nesse tempo todo. Talvez nem tudo aquilo que fosse o desejado, nem tudo aquilo que fosse o necessário, que já devêssemos ter evoluído, mas já evoluímos alguma coisa. Mas aí cabe-nos a reflexão, pensarmos o que nós fazíamos há 2000 anos atrás. Será que nós conhecemos Jesus? É por isso que nós vamos propor como um exercício mental, um exercício de reflexão, pensarmos como se fosse uma viagem no tempo. Como se nós pudéssemos realmente voltar nesse tempo e conhecer essa época, conhecer esse mestre admirável, conhecer esse mestre que seria capaz de nos olhar nos olhos e devassar a profundidade da nossa alma, descobrir toda ali a nossa complexidade. Aquela pessoa que seria capaz de nos entender e dar aquela palavra decisiva para a nossa evolução. Então, nessas reflexões, pensarmos quem fomos no tempo de Jesus, que pessoa nós éramos naquele tempo. Pensarmos, será que nós teríamos conhecido o mestre? Será que nós tivemos a oportunidade de ouvir as suas pregações? Como ele nos trataria? Como Jesus lidaria com essa pessoa que nós somos? Porque em 2000 anos nós podemos fazer um grande progresso ou não. Porque há espíritos que permanecem milhares de anos estagnados na sua forma de ver, de sentir, de interpretar o mundo. Será que nós seríamos exatamente como nós somos hoje? E quando eu falo seríamos, não é a nossa aparência física, mas o ser real que nós somos, com todo o sentimento, toda a emoção, todos os nossos valores, tudo aquilo que nós somos efetivamente, que não é a matéria. Ele nos trataria de que maneira, então? Ele nos diria alguma coisa? Será que Jesus falaria algo especial para nós? Ele nos curaria, se éramos enfermos naquela época? O que ele nos pediria? Que tipo de solicitação o mestre faria a todos nós? E quais os sentimentos nos animavam naquela época? Que tipo de emoção conduzia a minha vida? Eu era ambicioso, ganancioso? Eu era o que exatamente? Eu já era uma pessoa capaz de amar o meu semelhante, perdoá-lo? E o quanto se modificaram até os dias de hoje? O quanto nós somos diferentes daquela época para cá? São todas perguntas difíceis de responder, pensando individualmente em nós, mas é por isso que nós vamos propor hoje uma reflexão, essa viagem no tempo, refletindo sobre Jesus e as pessoas que nós temos notícias que conviveram com ele. Talvez nós podemos nos incorporar nesses personagens históricos e passarmos a pensar o quanto essas pessoas podem representar daquilo que nós somos, daquilo que nós efetivamente trazemos dentro de nós. Talvez nós podemos pensar hoje que Jesus poderia dizer as mesmas coisas para nós que ele pediu àquelas pessoas no tempo dele. Que ele poderia nos dizer aquilo que ele disse para os outros. Naturalmente, que nós temos características, nós temos peculiaridades, nós temos uma condição que não é igual de nenhum outro ser. Mas em linhas gerais, os dramas humanos, os sofrimentos humanos, em linhas gerais, são sempre os mesmos ao longo da história. Durante milhares e milhares de anos, o homem vem vivenciando e ele vem experimentando situações que são muito semelhantes, são muito parecidas. Por isso que quando nós refletimos no comportamento dos outros, devemos pensar o quanto nós podemos estar incidindo nos erros que nós criticamos e condenamos em nossos semelhantes. E é por isso que as lições do Evangelho ainda são tão vivas para nos orientar à evolução. É por isso que as histórias que Jesus vivenciou junto a pessoas naquele tempo, elas têm um valor tão grande ainda para conduzir a nossa evolução. Só que é naturalmente necessário excluirmos toda essa construção teológica, todas as interpretações equivocadas que a humanidade fez nesses quase 2000 anos de passagem de Jesus pelo mundo material. Nós temos que nos livrar dos dogmas, temos que nos livrar das crenças, do paganismo que ficou incorporado no cristianismo, e temos que buscar a profundeza desses ensinamentos para perceber o quanto eles podem dizer a respeito de nós mesmos. Então, é por isso que nós vamos buscar essas pessoas no tempo como se fôssemos nós, como se nós estivéssemos voltando no passado. Naturalmente que são pessoas que representam alguns dramas da humanidade, não todos. Passaríamos o dia inteiro, a segunda-feira inteira, amanhã, falando do Evangelho, buscando detalhes, buscando situações, até podermos explorar tudo o que ficou registrado. Porque além do que ficou registrado, existe muito mais história, existem muito mais fatos, que aos poucos vamos tomando algum conhecimento. Mas nesta manhã nós vamos examinar algumas situações apenas. Mas antes da gente fazer essa volta no tempo e nos identificar com essas pessoas, nós precisamos refletir um pouco sobre os nossos problemas da atualidade. Eu selecionei 4 grandes desafios para o homem, 4 grandes conflitos que a humanidade vivencia, para refletirmos e buscarmos no Evangelho a correlação que tem os ensinamentos de Jesus com a atualidade. O primeiro são os conflitos da posse. O homem hoje no mundo, ele se debate ainda na sua evolução, apesar de tantas conquistas da inteligência, tanto desenvolvimento intelectual e cultural da humanidade, o homem ainda se vê enredado no conflito de possuir. Muitos sofrem porque possuem muito, muitos sofrem porque não possuem nada, outros sofrem porque possuem mais ou menos, e há muito sofrimento pela posse, porque o homem ainda busca desesperadamente possuir, sempre buscando a garantia, a estabilidade. Por outro lado, muitos se afligem ainda por não possuir, ou por não possuir aquilo que gostariam de possuir. Então os conflitos da posse ainda são marcantes na realidade humana. O segundo conflito, então, esse ainda pensando no conflito da posse, hoje nós temos ainda muito sofrimento no mundo sendo gerado por essa ânsia, por esse desejo de possuir, de querer reter, de querer amealhar. A imagem mostra a exploração de crianças numa mina de diamante na África do Sul. E existem, em inúmeros lugares do mundo, milhões de criaturas sofrendo pela ambição de alguns. Existem no mundo hoje algo em torno de 870 milhões de famintos, de pessoas que não conseguem comer o necessário para se manter vivas, porque muitas pessoas não distribuem de maneira justa, de maneira correta, as riquezas que o mundo produz. E isso é uma aberração no mundo que é capaz de produzir uma parte do alimento e é desperdiçada, que corresponde àquilo que supriria as necessidades dessa população humana espalhada em várias partes do mundo, de 870 milhões de famílias. Para se ter uma ideia, o que a humanidade produz de alimento, quase metade é perdida em toda a cadeia produtiva de alimentos. Desde o momento que se colhe o alimento, até o momento final, quando nós jogamos o lixo do prato na lixeira, quase metade do que a humanidade plantou, irrigou, defendeu com agrotóxicos, trabalhou arduamente para produzir, quase metade disso vai para o lixo. E a gente pode fazer uma experiência muito simples para perceber o quanto nós desperdiçamos. Observe as caixinhas de leite longa-vida. Depois que você entorna ali as últimas gotas, parece que não sai mais nada dali, não é? Se você abrir as abas do fundo e de cima, despregá-la, descolá-la e colocar aquilo, você vai ver que ainda tem um pouco de leite que sobrou ali. Some aquilo todas as caixas que uma família consome durante um ano e observem o volume de alimento que nós vamos ter. Então isso é um pequeno exemplo para refletirmos o quanto da riqueza que o homem produz é desperdiçada nesse modelo de consumo que nós temos. Muitos vão dizer, não é prático, não é viável, não é econômico, mas ainda continuam os 870 milhões de famintos perdendo o seu alimento, porque muito está sendo perdido. Talvez coubesse a nós hoje refletir melhor como otimizarmos esses recursos. Nós não vamos hoje falar muito sobre esse aspecto, então. Mas se a gente for perceber, hoje, por muitos possuírem muito, e por muitos desejarem reter cada vez mais, ainda muitos não estão tendo acesso ao mínimo necessário. Segundo alguns dados, algo em torno de R$3. Algumas contas dizem menos, outras mais, mas algo em torno de R$3 seria suficiente para, por indivíduo, garantir a quantidade mínima de nutrientes para que essas pessoas não entrassem em um quadro de desnutrição crônica. Então, quando a gente pensa em todos os armamentos que são comprados por muitas potências no mundo, toda a riqueza que se movimenta em torno da guerra, por exemplo, se isso fosse convertido progresso e prosperidade para outros povos, se já não teríamos alcançado a paz no mundo. Então são reflexões muito sérias, pensarmos no quanto o nosso desejo de possuir, de reter, pode estar gerando sofrimento no mundo. O quanto nós somos impulsionados pelo consumismo a gerar sofrimento para outras pessoas. Não que sejamos a causa direta, mas acabamos de alguma forma participando desse jogo tremendo, que movimenta tantos interesses. Por outro lado, muitas vezes as pessoas não encontram paz interior, não encontram tranquilidade, porque elas buscam tão avidamente o possuir e reter, que elas não percebem que o mundo já pode oferecer muitos momentos de harmonia, de alegria, de paz, de felicidade. São pessoas que, embora não ambicionem as grandes riquezas, não explorem o seu semelhante, mas tiram de si próprias a felicidade que elas poderiam alcançar se percebessem que os maiores valores para a humanidade estão situados no seu interior e nem tanto no exterior. Embora eles sejam necessários, importantes, precisemos cuidar deles, nós temos que valorizar algo muito mais valioso, que é ser, que é vivermos em paz, em harmonia com os outros. É construirmos dentro de nós outras realizações que não apenas as materiais. Que também são muito importantes, fazem parte da nossa evolução, aprender a lidar com elas. Mas o mais valioso é aquilo que nós podemos transportar dentro de nós mesmos, e não aquilo que carregamos nos nossos bolsos. Um outro grande conflito que a humanidade vivencia hoje são as ilusões que o conhecimento humano proporciona. Em nenhum momento nos passa a ideia de menosprezar as conquistas culturais e científicas da humanidade. Também, atuando na área de ensino, eu sou professor de biologia, eu sei reconhecer o valor tremendo da construção do conhecimento que criaturas admiráveis e que merecem todo o nosso respeito realizar ao longo da história da humanidade. A descoberta de tantos elementos importantes da natureza que o homem soube trabalhar e reverter para o seu progresso e bem-estar. As conquistas da cultura, da arte, Tudo isso nós temos que ter uma grande reverência, um grande respeito pelas pessoas que dedicaram as suas vidas e as suas mentes, porque eles também foram missionários enviados pelo Cristo para que impulsionassem o progresso da humanidade. Mas nós percebemos que hoje, muitos desses que aqui no mundo trabalharam em construções teóricas para tentar entender a realidade do nosso mundo, da nossa sociedade, a realidade humana, cometeram equívocos também. Também erraram nas suas interpretações e no seu entendimento, e criaram ideias, criaram ideologias, sistemas, favoreceram o surgimento de certas ideias, e que hoje uma grande parcela da humanidade segue acreditando que são os princípios fundamentais da existência. Aqui nós temos expoentes do pensamento materialista da humanidade, todos eles digníssimos do nosso respeito, todos eles pessoas que tiveram um papel a desempenhar na sociedade. E muitas pessoas utilizam das suas ideias para reforçar, para sustentar o seu pensamento materialista, negando a nossa realidade espiritual. E hoje nós idolatramos tanto esse conhecimento científico, tão importante e tão valoroso para nós, mas ao mesmo tempo menosprezamos conhecimentos fundamentais, conhecimentos que são capazes de gerar a paz e a harmonia para a humanidade. São os pensamentos fundamentais que estão contidos em todas as grandes religiões, todas as grandes filosofias milenares espiritualistas que existem em várias partes do mundo, que são aqueles ensinamentos universais que aprendemos tão bem no Espiritismo sobre o amor ao próximo e amor à divindade. É algo que é capaz de nos unir se nós deixássemos de lado as diferenças das interpretações dos grupos, dos indivíduos, e valorizássemos isso como um elemento de união. Então, o conhecimento humano hoje, produzido aqui na Terra pelo homem, por espíritos que vieram com essa missão, ele muitas vezes é se apropriado de forma indevida para justificar a tirania, para justificar a dominação. Por outro lado, muitas pessoas usam desses conhecimentos para justificar as suas ações individuais, para pensar na sua realidade e moldar a sua vida segundo esses valores e esses princípios, e acabam cometendo grandes equívocos que vão obrigá-las a numerosas reencarnações que vão exigir-lhes muito trabalho, muita dedicação para reverter essas concepções nascidas dessa aceitação sem maior reflexão desses valores e dessas ideias que foram trazidas. Então é por isso que ele é um dos grandes problemas para a humanidade hoje. E nós temos um grande desafio das pessoas que observam hoje. Desculpa, aqui olha. Marx, Nietzsche e Sartre. São pessoas que, de diferentes formas de interpretar e desvendar o mundo, eles acabaram de alguma forma sustentando essas concepções materialistas. Eles não são os fundadores do materialismo, mas eles representam, eles seriam ícones que representariam isso no nosso século, ou no século passado, século XX. Hoje nós temos a questão da desilusão quanto à cura. Numerosas pessoas buscam a cura das suas enfermidades e não encontram, até mesmo tendo acesso aos mais importantes recursos, aos mais valiosos recursos de tratamento. Elas não encontram a solução para suas doenças, para suas enfermidades. Não só enfermidades do corpo, mas da alma também. E isso é algo que angustia profundamente muitos que não identificam essa possibilidade de cura. É um dos grandes motivos hoje também de sofrimento para o homem. E, por fim, nós podemos dizer da crueldade do preconceito e da discriminação social e racial. E ainda de gênero, de ideias, tudo aquilo que ainda existe dentro de nós e separar aquele que pensa ou que é diferente da gente. Tudo aquilo que nos faz, de alguma forma, rejeitar aquele que não é uma cópia de nós. Esse também é um grande motivo de sofrimento e de dor para a humanidade. Ainda é um grande fator que desencadeia sofrimento em várias partes do mundo. E até em sociedades em que aparentemente os indivíduos são tratados com igualdade, ainda persistem essas condições, aonde a pessoa se sente ainda muito sofrida por não ser plenamente aceita pelo mundo. Então esses são grandes motivos de sofrimento para a humanidade e grandes fatores que desencadeiam no homem essa angústia, esse desespero para ele encarar a vida com mais otimismo, com mais força, com mais determinação. De alguma forma, em um momento ou outro, nós estamos envolvidos nesses grandes conflitos. E são problemas, entre tantos outros, que ainda afligem a humanidade, mas não são novos. São problemas que Jesus lidou com eles no seu tempo. Daí, então, a importância, o valor de estudarmos essas histórias de pessoas que viveram com Jesus, que passaram por esse sofrimento e experimentaram dele ali uma grande indicação de como superá-los, de como transpor esses motivos de tão grande sofrimento. E é, há 2000 anos, Jesus lidou com esses e outros conflitos da humanidade. E vamos ver então cada uma dessas situações que vamos tratar na manhã, para observar como o Mestre nos orientou nessas questões. As histórias do moço rico e Zaqueu, elas demonstram os conflitos da posse. Quanto o sofrimento humano com a posse pode ser melhorado, minimizado, a partir do entendimento dos ensinamentos que ele deu ao moço rico e Zaqueu. O diálogo de Jesus e Nicodemos, ele mostra então para nós o quanto as ilusões do conhecimento humano podem nos levar a uma interpretação equivocada da vida. E a mulher hemorrágica que busca a cura junto a Jesus mostra o quanto as pessoas estão desiludidas quanto à sua cura e como Jesus lidou com ela. Qual a força poderosa que podemos movimentar para produzir a cura e a transformação da nossa realidade física e espiritual. E por fim, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, ele denuncia a crueldade do preconceito e da discriminação social e racial. Então é por isso que nós vamos buscar então nesses personagens uma forma de a gente encontrar hoje um caminho, uma solução para esses conflitos nossos e que é de toda a humanidade. Vamos analisar então inicialmente a história do moço rico. É uma pessoa de uma condição social muito grande. O Evangelho diz que ele era um príncipe, então provavelmente é alguém que se destaca da sociedade, de alguma família que tinha uma grande projeção. E ele se aproxima do Mestre e pergunta a Jesus: o que eu devo fazer para ganhar essa vida eterna? Para ganhar essa nova vida que o Senhor vem anunciar? Ele ainda se dirige a Jesus dizendo: bom Mestre. Jesus já inicia ensinando, dizendo: bom, por que me chamais bom? Bom somente Deus. O que está por trás dessa fala de Jesus, provavelmente é algo que Jesus interpreta da realidade espiritual, da intimidade desse ser. Jesus diz a ele então que guardasse todos os mandamentos, que seguisse a lei de Deus que ele tinha aprendido até então. Não mate, não roube, não adulteres, ame a Deus acima de todas as coisas. E o moço diz a ele: eu já faço isso, mestre. O que mais eu preciso fazer? Jesus então diz para ele: olha, então vende tudo. Dá aos pobres e vem me seguir. Hoje estaríamos nós preparados para seguir essa recomendação de Jesus, se ele nos anunciasse isso? Abra mão de tudo que é seu, já que você acha que você está cumprindo tudo que é necessário para o seu progresso espiritual. Abra mão de tudo que é da sua vida pessoal, do seu interesse pessoal, e me segue. Nós estamos preparados para isso? Dificilmente nós poderíamos abrir mão de tudo. Mas a gente conseguiria abrir mão de parte de alguma coisa da nossa vida? É possível, né? Eu posso abrir mão do meu orgulho, da minha vaidade, e me aproximar daquele que me ofendeu fraternamente? Será que isso eu já teria condições de realizar? Sim. Se nos é dado um ensinamento para ser seguido, que nós estamos em condições de superar o que nós somos. Se Jesus nos recomendou reconciliarmos com o nosso adversário, enquanto estamos a caminho com ele, é porque nós estamos aptos a isso. Só que a gente tem que vencer os grandes obstáculos que carregamos dentro de nós. Para aquele jovem, naquela época, para aquela pessoa tão rica, ele estava em condições de abandonar as suas riquezas. Ele poderia ter feito essa opção, mas não fez, porque ele ficou seduzido pelo aquilo que ele tinha. Quanto ele estava apegado a tudo aquilo. E nós hoje? Será que nós estamos progredindo mais, evoluindo espiritualmente mais, porque estamos tão apegados a bens materiais, a situações, a ideias, a valores? Será que nós não estamos tão apegados a isso que a gente considera que é tão caro a nós? E por isso que a gente não consegue progredir um pouquinho mais? Será que não é por isso que a gente não consegue não abandonar tudo e vivermos como mendicantes nas ruas? Mas será que a gente não consegue abandonar esse mundo repleto de coisas inúteis que carregamos dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, e encontrar um novo caminho, uma nova forma de viver, de existir? Será que nós não temos já essa condição? E temos ainda, para refletir sobre esses conflitos da posse, né? Que pensar, será que nós não podemos repartir um pouco mais do que nós temos? Será que nós não podemos nos doar um pouco mais materialmente e emocionalmente? Será que nós não podemos nos dedicar um pouco mais às pessoas que nós convivemos, sendo mais fraternos, mais gentis? Logo mais nós vamos pensar um pouco sobre como conquistar isso. E temos também a história de Zaqueu, que representa esse conflito da posse também, mas de alguém que tomou uma resolução a partir do que aprendeu com Jesus. Diferentemente do moço rico, que abaixa a cabeça e vai embora sem tomar uma atitude de renovação na sua vida, Zaqueu, ele tomou uma decisão. Ele fez uma escolha a partir do momento que Jesus se hospedou na casa dele. Zaqueu estava no alto da árvore para poder ver Jesus, porque ele era de baixa estatura. E Jesus, quando o vê na árvore, o chama e fala: desce, Zaqueu, porque hoje eu preciso me hospedar na sua casa. Alguns intérpretes do Evangelho dizem que Zaqueu já conhecia Jesus, por isso que Jesus se dirige a ele. Por outro lado, nós também podemos entender que Jesus conhecia o íntimo das pessoas de olhar para elas. Ele sabia espiritualmente quem era, quem estava em condições. Jesus, ao se oferecer para se hospedar na casa de Zaqueu, na verdade, estava oferecendo a ele uma grande oportunidade para ele se renovar. Porque ele já estava a ponto de fazer uma escolha na sua vida. Então Jesus passa ali a noite na casa de Zaqueu. Naturalmente fez preleções maravilhosas, falou sobre a realidade espiritual, falou sobre a vida do homem, o seu progresso, adaptando a mentalidade à religião daquela época. Zaqueu se sente profundamente tocado por esses ensinamentos, anuncia a Jesus que ele daria metade dos bens que ele possuía para os pobres, e se ele tivesse lesado alguém ao longo da sua vida, na sua tarefa de cobrador de impostos, ele restituiria essas pessoas a mais do que ele tivesse tirado. E aí Jesus diz: nesta casa hoje entrou a salvação. Salvação não era apenas a presença física de Jesus ali, era a aceitação que Zaqueu tinha daqueles ensinamentos. Então nós vemos nas duas histórias uma forma de a gente pensar em nós mesmos, como nos libertarmos hoje desses conflitos da posse. Pensarmos como o moço rico, temos seguido a lei de Deus que nós acreditamos correta, mas será que só isso basta? Não temos que fazer algo a mais? Como Jesus propôs a ele: vende tudo e me segue. Abre mão de um monte de coisas desnecessárias na sua vida hoje e se dedique mais à sua espiritualização. Ou como Zaqueu, temos que realmente sair reparando erros que cometemos no passado, buscando a reconciliação, o entendimento? Será que nós não temos hoje, como Zaqueu, que abrir mão até mesmo das nossas coisas materiais para crescermos espiritualmente, para ficarmos mais tão apegados a elas? Por isso que eles são importantes para refletirmos nesses conflitos hoje que nós temos com a posse. Quando nós estamos já em condições de abrir mão de algo de nós mesmos, para oferecermos algo à vida, para que ela se engrandeça, para que ela melhore, para que ela progrida em todos os sentidos. Tantos seres no mundo hoje que dependem de nós em tantos aspectos. financeiro, emocional, quanto que nós não temos que ainda nos doar para melhorar algo em torno de nós. Porque o conflito da posse, ele, na verdade, ele reflete não só a posse daquilo que é material, mas a tudo aquilo que nós queremos reunir somente para o nosso bem-estar, esquecendo que o nosso bem-estar ele vem apenas e unicamente quando há o bem-estar geral, quando todos estão. Por isso que a nossa doação ao nosso semelhante, em múltiplos aspectos da vida, ela é fundamental para o nosso progresso e para o nosso bem-estar. Por isso que pessoas que se doaram profundamente à humanidade se sentiam profundamente em paz, sentiam harmoniosos, sempre felizes, sempre sorridentes. Porque eles tinham finalmente entendido essa grande realização que é doar-se, que é dedicar-se à vida, em pensar no coletivo, em pensar em algo mais amplo, pensar em algo que possa favorecer a todos e não unicamente a nós. Vejamos ainda então como Jesus lidou com as ilusões do conhecimento humano. Nicodemos era um fariseu, um homem sábio. Jesus o chamou de mestre entre o seu povo. E quando Jesus fala de renascer, Nicodemos pergunta: mas como é possível alguém renascer, mestre? E Jesus então questiona: como é possível você, sendo mestre, não ter aprendido isso? Alguém que ensina não ter entendido ainda essa lei básica da vida, que é o renascer. Jesus tem uma longa preleção com ele. Nós não vamos entrar em detalhes agora, mas ela está lá no Evangelho de João. E, em um sentido bem alegórico em alguns momentos, mas Jesus diz claramente que o Espírito, ele renasce no seu corpo. Que o renascer que nós temos que ter não é apenas das ideias, não é apenas ressurgir dentro de nós mesmos a cada dia, mas também temos que retomar a vida do corpo físico, retomar a vida material inúmeras vezes para o nosso crescimento. Nicodemos, ele é o símbolo daquele que aprendeu muito, mas esquece as verdades fundamentais, como hoje a humanidade faz. Sabe tanto sobre o mundo material, mas a nossa realidade fundamental espiritual, ela ainda é muito pouco compreendida por um número significativo de pessoas. Muitas pessoas ainda estão buscando a religião, estão buscando a espiritualização para ter vantagens materiais, para ter apenas consolação, para ter apenas conforto nas horas da sua dor, mas não usam a religiosidade, a espiritualidade como um elemento de transformação e crescimento. Então, utilizam de tantos conhecimentos materialistas para justificar as suas atitudes. Utilizamos muitas vezes conhecimentos religiosos até para justificar preconceitos. Fizemos isso em inúmeros séculos. Então, buscamos as verdades fundamentais que são capazes de iluminar a nossa alma, de espantar as nossas trevas da nossa infidelidade e nos guiar nesses caminhos das noites da evolução. Então hoje nós temos um grande desafio de buscar esse conhecimento espiritual revelado que nós temos pela doutrina espírita, de nos apropriar profundamente dele, de refletirmos profundamente e permitir que isso produza em nós, que nos dê direcionamento. Porque senão chegaremos do outro lado e nos dirão: você aprendeu tanto sobre espiritualidade, mas isso era para o exterior. O quanto você usou disso no seu mundo íntimo para iluminar a sua consciência, para direcionar as suas ações, para guiar os seus passos? Podemos hoje estar iludidos com o nosso saber, com a nossa sapiência, achamos que entendemos tudo muito bem, mas talvez nos escapem ainda certas verdades. Certas coisas mais simples dos relacionamentos humanos, da nossa convivência. Nos falte talvez um entendimento um pouco melhor sobre essas situações. Por isso que hoje podemos dizer que as ilusões do conhecimento humano é um grande problema para o homem, não só para os homens de gênio, mas para nós, criaturas comuns aqui da humanidade, espíritos de condição mediana. Nós também podemos estar ainda iludidos com certas ideias, e até admitindo certas ideias como verdadeiras, como importantes, mas não em profundidade, não usando-as profundamente em nós. Pois não. Seria então renascer nessa própria vida. Exato. É isso mesmo. Isso. É isso mesmo. Né? E temos também, então, a desilusão quanto à cura. A mulher hemorrágica é alguém que estava enferma durante muito tempo, muitos anos. Ela já era desenganada pela medicina da época. E ela busca Jesus como último recurso. E na hora da dor muito profunda, parece que o ser humano lhe desperta uma força poderosa. Como já não tem como mais acreditar em mais nada, ele acredita então que algo divino vai salvá-lo. Que aquele que representa esse divino possa ajudá-lo finalmente na cura da sua dor. E aí explica um pouco para nós por que a dor é necessária na nossa evolução. Porque muitas vezes, acomodados pelas facilidades do mundo, nós não despertamos essa força poderosa que é a fé, que é a crença profunda de que algo vai nos modificar, que algo vai realmente nos ajudar. E ela então pensa que se apenas tocasse no manto de Jesus, ela poderia ser curada. E o sofrimento que ela passou por anos, tanta desilusão, a faz crer tanto em Jesus, que ele diz: quem me tocou? Os discípulos até falam: mas mestre, nessa multidão aqui, como que a gente vai saber quem está tocando em você? Aí ele fala: não, eu senti que a força saiu de mim. Na verdade, a fé tão grande que ela teve naquele mestre, que produzia algo tão prodigioso naquele tempo, de movimentar pessoas, curar pessoas, erguer paralíticos, ela acreditou tanto naquilo que ela realmente consegue atrair, após também libertar-se pelo sofrimento que ela vivenciou da sua dor, da sua doença, ela consegue se libertar finalmente da sua prova, ela consegue atrair fluidos do corpo de Jesus, que ele chamou de a força, ela consegue atraí-lo para o restabelecimento do seu corpo. A verdade ali é uma conjunção, o término de uma prova longa, em que ela vence todos os seus sentimentos, todas as suas ideias através da dor, e faz surgir a fé. E essa fé é capaz de atrair algo que restabelece o seu equilíbrio interno. Será que hoje nós conseguiríamos mobilizar todo esse conhecimento que nós temos espiritual para reforçar ainda mais a fé que nós temos e atrair para nós a nossa renovação, a nossa cura orgânica e espiritual? Será que nós conseguiríamos fazer isso? Será que hoje, na hora do passe, não hoje, mas nos próximos domingos, nos próximos dias, nós vamos ter tanta confiança naquele momento em que estamos de fato sendo assistidos, sendo amparados, e que precisamos nos renovar interiormente a ponto de atrair esses fluidos e permitir que eles possam nos reestruturar, reequilibrar e trazer a harmonia? Ou vamos, como muitos fazem às vezes, sentam ali na hora do passe e é tanta dúvida, é tanta distração, é tanta falta de concentração, falta de prece, falta de confiança, que os fluidos penetram muito pouco, superficialmente, porque nós criamos uma barreira mental que impede essa assistência. Então, se pensarmos melhor, hoje já não temos mais que simplesmente crer. Sabemos que a nossa fé está sendo fundamentada, alicerçada no conhecimento espiritual sólido, racional, trazido pela espiritualidade, através de tantos médiuns que possibilitaram a comunicação de tantos espíritos sábios. Hoje que temos essa base tão sólida de conhecimento, será que conseguiremos utilizar esse conhecimento para produzir em nós essa fé tão poderosa quanto essa pessoa teve? De poder atrair a cura para si mesmo, mas para que ela possa efetivar-se em nós, precisamos não só crer muito que é possível isso, mas temos que produzir mudanças dentro de nós. Porque nós podemos curar um órgão doente Mas aquilo que é o foco principal gerador da dor, que está assediado na nossa alma, no nosso espírito, aquilo vai produzir doença em outra parte do corpo. Então, se nós não curarmos também a nossa mente, se não renovarmos o nosso pensamento, se não crescermos espiritualmente, nós curamos a dor hoje num órgão, mas ela vai se manifestar amanhã em outro. E é isso que a gente observa. Pessoas que se curam de algo hoje, mas amanhã estão desenvolvendo outras doenças. Precisamos, então, além de buscar a cura do corpo, buscar a renovação interior. Refletir o quanto nós não queremos mais sofrer e entendermos, finalmente, que não importa o tipo de experiência negativa que nós usufruímos, elas sempre nascem das escolhas, das opções que nós fazemos. Sejam as provas da vida material, sejam as dores físicas, as dores morais, elas sempre nascem de uma lição que nós ainda não aprendemos. O sofrimento humano, ele sempre nasce de algo que nós ainda não entendemos da lei divina. Então, se nós quisermos nos libertar do sofrimento, aprendamos a lei divina. Não aquela que o homem acha que é a lei divina. Não as interpretações equivocadas que criamos ao longo da história, mas aquela verdadeira lei divina que está inscrita na nossa consciência, que lá no íntimo, quando nós estamos realmente intencionados e queremos entender, e que podemos nos dirigir a Deus e perguntando: Senhor, o que eu efetivamente tenho que fazer para seguir essa lei universal, para seguir essa lei que é capaz de estabelecer harmonia no meu mundo íntimo? Essa mesma lei que estabelece a harmonia no mundo exterior, entre as estrelas, as galáxias, essa mesma lei que fundamenta esse equilíbrio do universo, que contém forças tão poderosas e destrutivas, mas que as mantém sob controle para a evolução do espírito, essa mesma lei é a que nos rege. Quando devassamos essa lei, buscamos ela através de uma análise profunda de nós mesmos, de uma intenção realmente séria de progredir, de evoluir, nós passamos a perceber aquilo que realmente é importante e significativo na vida. Passamos a identificar o que realmente é valoroso para nós. Mas para isso nós temos que silenciar todo esse conjunto de emoções, de ideias, de tantas coisas que carregamos dentro de nós, que representam ainda a nossa incapacidade de administrar tudo aquilo que nós podemos ser, tudo aquilo que nós podemos realizar. Quando nos harmonizamos com essa lei divina e buscamos o seu entendimento, a mais profunda boa vontade, nós encontramos as respostas. Às vezes elas vêm da leitura de um livro sagrado, às vezes ela vem da leitura de um livro até profano. Às vezes ela vem da nossa percepção da dor e do sofrimento do outro. Às vezes ela vem da harmonia que nós observamos na natureza. É só uma harmonia aparente, porque ali há um jogo profundo de forças contidas que nos passa a ideia de harmonia. Mas ainda assim serve para nos ajudar a refletir e pensar como tudo trabalha a favor de nós. Como tudo no mundo conspira a favor do nosso progresso. Às vezes essa compreensão da lei divina, ela vem da nossa sensibilidade ao vermos o sorriso de uma criança, ao vermos a sabedoria do idoso, ao vermos a pureza de um animal. Basta que tenhamos então esses olhos, essa capacidade de ver isso no mundo que nos serve, que é o grande revelador da lei divina. Porque ela está atuando em tudo. Mas quando nós estamos presos aos outros conflitos, a gente não percebe muito isso. Porque a nossa mente está desviada disso. Ela não está focada nessa busca, nessa postura. E, para que possamos finalizar desses grandes conflitos, a situação que Jesus vivencia com a mulher samaritana junto ao poço, em que ele pede água a ela, ela fala: mas você sendo judeu, como você pode me pedir água? Nós não nos comunicamos samaritanos e judeus. Nós vivemos separados. Já há muitos séculos era assim, no tempo de Jesus, já havia essa separação por aquelas pequenezas humanas, de achar quem entende melhor a lei divina, por achar que um povo é puro e o outro não, por achar que um lugar é mais sagrado do que o outro. É isso que a gente faz hoje na atualidade, a gente separa as pessoas. Ah, mas essa é uma religião que ensina coisas erradas, então ela, o espírito é atrasado. Nós repetimos, nós recapitulamos isso hoje nas nossas relações. Ah, mas ele ainda é idólatra, ele ainda busca isso na religião. Nós fazemos esse tipo de discriminação entre as pessoas. Ou fazemos a discriminação por alguém pertencer a um povo diferente do nosso. Tem outros costumes, outros valores, que tem outras formas de interpretar o mundo. E nós acabamos muitas vezes o quê então? Reproduzindo essa discriminação, esse distanciamento entre povos que eram irmãos, que tinham a mesma origem, que era o que os samaritanos e os judeus faziam naquele tempo, e até hoje ainda existe essa rivalidade. Os poucos samaritanos que sobreviveram ainda vivem nesse conflito. Então, o que a gente pensa disso, né? Jesus, ele disse para a mulher ali, naquele momento, assim: haverá um dia que Deus não será adorado nem nesse monte, nem em Jerusalém. Deus será adorado em espírito e verdade. Deus vai ser adorado não porque ele está num templo, porque ele está nessa ou naquela montanha. Deus vai ser adorado no santuário, no coração do homem. E ser adorado em espírito e verdade é você reverenciar a Deus a partir de você mesmo, identificando-se como sua obra. E reverenciar a Deus, identificando que aquilo que está fora de você também é obra divina. É isso que levou o apóstolo Paulo a dizer que em Deus existimos e nos movemos, porque Ele está presente em todos os lugares, a todo momento. Eu não preciso de um lugar especial para voltar-me a Deus. Eu não preciso do templo, eu não preciso do monte, eu não preciso de um objeto, porque Deus está em todos os lugares. Ele é a realidade permanente. Neste momento Ele está aqui, agora. Ele está fora de nós, está dentro de nós, Ele está nessas paredes, Ele está na energia que move tudo isso. Mas ao mesmo tempo, Ele não é nada disso. Ele é algo acima de tudo isso. É uma realidade que a nossa evolução está nos encaminhando para um dia compreender. Que nós apenas intuímos levemente o que é essa grande realidade. E é por isso que ele disse que haveria um tempo que essas bobagens de um povo adorar a Deus aqui ou ali, isso tudo iria acabar. E hoje, com o conhecimento espírita, nós estamos sendo encaminhados a isso. A entender que Deus está em qualquer lugar que o homem queira realmente encontrar. Se nós percebermos isso, nós estaremos reverenciando a Deus perante tudo que existe. E Jesus nos deu a fórmula correta da adoração a Deus, que no tempo deles eles acreditavam que eram rituais, que eram cerimônias, sacrifícios, mas Deus nos deu a fórmula perfeita do culto a Deus. Quando ele nos ensinou que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E quando ele disse amar ao próximo como a nós mesmos, ele disse que esse segundo ensinamento era semelhante ao primeiro. Então eu só posso amar a Deus, eu só posso me devotar a Deus se eu amar a sua criação. Se eu não aprender isso, eu nunca vou entender o que é amar a Deus. Enquanto eu não amar a cada ser humano, enquanto eu não amar a cada ser vivente, a cada elemento não vivo do mundo, se eu não amar esses seres todos, eu não estarei amando a Deus. Eu tenho que amar para poder entender a Deus. Eu tenho que permitir que esse sentimento se extravase da minha vida, envolva tudo o que me cerca. E aí eu estarei começando a aprender a amar a Deus, estarei começando o culto verdadeiro a Deus. Mas isso nasce do exterior, não? Isso nasce do nosso mundo íntimo. é o Espírito, em Espírito e verdade, que Jesus ensinou. Se nos apropriarmos, então, desses ensinamentos que Jesus transmitiu às pessoas do seu tempo, e começarmos a trazê-lo para a nossa realidade, transportando daquela realidade cultural, religiosa daquele tempo, e dando um significado para a nossa vida atual, para a nossa condição atual, nós estaremos num processo seguro de libertação desses sofrimentos e dessa dor. Nós estaremos a caminho de nos libertarmos desse sofrimento. E para encontrarmos então as soluções para todos os nossos conflitos, vamos buscar a reflexão na questão 921 do Livro dos Espíritos. Os sábios benfeitores da humanidade revelaram a Kardec conhecimentos profundos. Dentre esses conhecimentos profundos, eles nos disseram isso: o homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Tudo que nós criamos de dor, sofrimento, tudo que nós buscamos. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar felicidade tão grande quanto comporte a sua existência em si. Praticar a lei de Deus não é praticar os rituais, não é praticar as tradições, que têm a sua importância, o seu valor, merecem o nosso respeito. Mas o praticar a lei de Deus é viver nesse estado de paz, de harmonia, de doando isso que nós desejamos tão ardentemente para nós, cura, bem-estar, segurança, doando isso para aqueles que nos cercam a todo momento. É isso que é praticar a lei de Deus. É isso que nós vamos conseguir realmente fazer para nos trazer a paz efetiva. É entender que o nosso culto a Deus, ele se dá diariamente. Que o nosso serviço religioso, daquele que busca a evolução espiritual, é no dia a dia. É a gente entender que o nosso templo é o nosso lar, é o nosso trabalho, é a rua. É entender que nós somos aqueles que ministram os ensinamentos também. É entendermos que todos fazem parte de uma única família, os filhos de Deus. É isso é praticar a lei de Deus. E a gente buscar a vivência amorosa entre nós, que não significa que é afeto físico, que não significa que é simpatia plena, porque há diferenças entre nós, né? Nós não vamos conseguir abraçar um estranho na rua com a mesma ternura que nós abraçamos a nossa esposa, o nosso marido, o nosso filho, a nossa filha, o nosso pai ou a nossa mãe. Nós não vamos ter esse tipo de afeto. Mas nós vamos ter o coração aberto, irradiando para aquele ser a paz, a harmonia, a prosperidade em sua vida. E se pudermos ajudá-lo, nós o ajudaremos. E se pudermos desculpá-lo porque ele possa ter nos ofendido, nós o desculparemos. É isso que é praticar a lei de Deus. Só faz sentido acreditarmos em Deus quando reconhecemos como superior a tudo e todos como seus filhos. Só faz sentido a religiosidade quando a gente busca isso. Só faz sentido buscar espiritualização quando nós passamos a ver o mundo como parte de nós mesmos. Então, nós só vamos experimentar essa felicidade tão grande quanto suporta a nossa existência grosseira, a nossa existência material, se praticarmos a lei de amor que Jesus ensinou: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É o único caminho da felicidade. Nós podemos nos iludir em muitas coisas, em muitas histórias de pessoas públicas. Nós vimos que elas buscaram tanto na fama, na riqueza, buscaram no sexo, nas drogas, e nunca encontraram a paz nisso. Nunca se sentiram completas, porque nunca amaram de verdade e nunca se sentiram amadas de verdade. Por isso que não adianta buscar a felicidade naquilo que é do mundo material, e sim nesse mundo riquíssimo que é o nosso mundo interior, que é da onde surgem os sentimentos da nossa emoção. E que possamos refletir aqui então, olha, o que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é a luz do mundo porque ele veio anunciar isso, que apenas o amor é capaz de nos libertar do sofrimento. Apenas o amor é capaz de nos engrandecer e nos fazer evoluir. Apenas o amor é capaz de nos guiar nas trevas do mundo em meio ao sofrimento. Aquele que ama tem uma força poderosíssima para superar todos os conflitos da sua realidade. E vamos finalizar tudo isso que eu falei, que possamos ver que nos ensinamentos de Jesus nós vamos encontrar esse roteiro seguro para a conquista da nossa paz. Vamos acompanhar agora uma música que nos traz mais reflexões sobre isso, depois falamos um pouco mais. Temos então em Jesus o grande mestre que é capaz de nos libertar da dor, do sofrimento, não o Messias, não o Cordeiro que foi sacrificado, mas o mestre do Espírito, o mestre da evolução humana. buscarmos as suas lições, nós encontraremos a libertação da dor e do sofrimento. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê a paz que tanto buscamos para o nosso progresso, nos dê a força que Ele nos alimente a cada dia de fé, de coragem, de determinação. Muito obrigado a todos.